Exclusividade. Estrela CD. Estrela CD. Sim, eu sei. Vem lá no fundo, você também não consegue esquecer esse nosso amor. Hoje eu sou o sol que brilha sozinho em qualquer lugar. Você chove em noites vazias sem luar. A gente canta os sonhos, mas nem sempre podemos. A gente encanta os outros, mas nem sempre sabemos amar. Pra cima, pra cima. Lembra das coisas que você contou, a primeira vez que você me beijou, dizendo pra eu deixar a chuva chover. Se aquela rosa me desabrochou, não sabe viver longe do seu amor. Fazer a chuva chover. Sei que nenhum de nós será feliz cultivando uma vida sem lugar assim. Eu sei. Consegue esquecer.